Keep concentrating. Just relax. Just concentrate and make your mind a blank. Okay, relax. Please, take this seriously. Gavi Estática, o mais refinado conteúdo da internet. The power of Christ compels you. Gavi Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Aiken. Eu tô comendo iogurte. Já fala, né, pra se alguém se ofende, né, cara, já desliga, né? É, isso aí. Não preciso da sua... Meu Deus, esqueci a palavra. Não preciso de você, seu odiador de iogurte. E com o Dr. Fábio. E aí, traças. Viviane não está. Hoje Viviane não está, porque esses temas ela corre, ela já tá dormindo, pra falar a verdade. Ainda bem, e grávida é melhor evitar mesmo, né? É verdade, a gente vai falar de muitos demônios, né, cara, que estão relacionados com gravidez. É verdade, não tinha nem notado. Então, hoje a gente vai falar aqui, de certa forma é até um sucessor espiritual daquele outro Gavi Estática que a gente fez de folclore obscuro, né, com o Rafa Oliveira, que até devia estar aqui, né, mas ele tá cuidando da cria recém-nascida dele, né, não pôde atender o chamado. Pois é. É, e hoje a gente vai falar aqui de entidades espirituais ou mitológicas, né? Assustadoras, né? É, uma parada maneira, inclusive já emendando no que você falou antes aí, é que chamar essas entidades de demônio ou de coisa do tipo é uma coisa moderna, né? Especialmente vinda com o cristianismo, com disseminação do cristianismo, né? É, era exatamente isso que eu ia falar, que era a cristianização dessas figuras, né, cara? É, porque antigamente, especialmente, não antigamente, mas em religiões politeístas, de forma geral, você não tem muito a ideia de demônio, né? Você tem, são espíritos, de forma geral, e tem espíritos que são benignos, ou neutros, ou malignos, de qualquer forma, né? É, o cristianismo tem mais essa divisão, né? De preto e branco, né, cara? Exatamente. Não tem esses tons de cinzas, né, cara? Até costuma ter. Você tem, em umas religiões dessa, entidades que são bem, bem negras, vamos dizer assim. Uhum. Mas que eu acho que é mais uma questão de... No cristianismo, ele tenta reforçar a ideia de que Deus só tem um. E que o resto são essas entidades... frutos do diabo ou do inferno que vem pra tentar enganar a humanidade, né? É, pro cristianismo não existem, sei lá, espíritos, é tudo maligno. É, exatamente. E... Tem, né, tem anjo, tem demônio e tem Deus e tem a humanidade, acabou. Exatamente. E também, né, algumas dessas religiões que admitem vários deuses, ou não, ou até mesmo que admitem um deus só, mas que tem essas outras entidades, algumas dessas entidades, elas podem ser dependendo da situação, ou uma entidade de energia positiva ou de energia negativa, né? Como assim? Não entendi. Depende da situação, cara. Você pode, por exemplo... eu não queria entrar em detalhes de religiões específicas, né? Mas uma mesma entidade, ela pode ser... Em alguns momentos boa e em alguns momentos má. É, tipo, vamos até já puxar uma das entidades que a gente vai falar nesse programa, né? Isso aí. Que é Pazuzu, por exemplo. Ah, o favorito do Fábio. É. Sim, já foi citado algumas vezes. É, inclusive quem assistiu a série de filme do Exorcista, né? É o cramunhão daquele filme lá. É engraçado, porque na época que eu assisti o Exorcista, pra mim era tudo diabo mesmo, né, cara? E na verdade, o demônio do Exorcista não é exatamente o diabo cristão, assim, né? Como a gente conhece, assim. Não, mas é aquilo que a gente já falou outra vez também. Em nenhum momento no filme ele cita esse nome, mas ele dá a entender por causa daquele começo do filme, né? Não, lá tem. Eu não sei se eles falam a palavra Pazuzu, mas a representação é do Pazuzu. Eu acho que sim, cara. Né? Eu acho que eles falam, sim. Eu não lembro. Inclusive, mesmo. Eles usam, né, a representação, a iconografia dele, né? Que é aquele bicho bizarro lá de quatro asas. É, mas aí, entrando no que o Fábio falou, o Pazuzu é uma entidade que... É sumério? Pô, acho que eu vou ter que abrir aqui a página, porque eu tô lembrando. É daquela região da Mesopotâmia, né? Eu tinha lido lá de que os assírios acreditavam, sei lá. Deixa eu abrir aqui pra não falar merda. Não, a gente tem licença pra falar merda nesse programa, porque a gente vai falar, cara. Então, é da mitologia assíria e babilônica, né? Uhum. Ele era uma entidade que, apesar de ser maligno de forma geral, considerado uma divindade que trazia doenças, né? Pestilência e tudo mais, mas mas ele também protegia mulheres grávidas de uma outra entidade maligna, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa até comum nessas religiões politeístas, de, às vezes, você faz uma reverência a uma entidade maligna pra apaziguar ela ou pra colocar ela contra uma outra entidade maligna. Uhum. É, nesse caso, pelo que eu entendi, é que... Qual é aquela outra entidade que ataca as mulheres grávidas? Como é que se chama? Chamava? Lamashtu. Lamashtu. Então, o Pazuzu é a entidade antagonista, né? Então, não é necessariamente que ela vai proteger as mulheres grávidas, mas ela vai enfrentar o Lamashtu, não seria isso? É como se fosse você pedindo proteção do traficante, né? Contra o outro, né? É, por aí. Uma parada meio assim. Vocês chegaram a ler alguma coisa dessa Lamashtu aí? É engraçado que, como o pessoal não tinha muito conhecimento, né, naquela época, a mulher ia dar luz ao filho, aí o filho morria durante o parto, né? Muitas vezes eles atribuíam o fato do parto ter dado errado, né? Do filho morrer, com obra desse demônio aí, né? Da Lamastro, que é um demônio feminina, no caso, né? E dizia que ela sempre vinha sorrateira, né? E matava a criança enquanto tava a mãe tardando a luz, ou mesmo enquanto amamentava. É bem interessante, assim. E ela tem uma representação bizarra, não sei se chegaram a ver. Tipo uma... Até se eu acho que uma imagem que eu tinha visto, cara. É umas coisas assim, é muita criatividade, né, cara? E isso existia amuletos e representações da época mesmo, né? Que é tipo um bicho com a cabeça de leão. É até parecido meio com Pazuzu, assim, né? Um bicho com a cabeça de leão, aí tem dente e orelha de burro. E ela tá, tipo, agachada em cima de um burro com um porco e um cachorro sendo amamentado por ela, cara. É uma coisa bizarra, parada, velho. Eu já ouvi muito Lamashtu, até meio comum também pra quem joga RPG, né? Assim como Pazuzu. Não sei se isso é uma coisa que vem da mitologia dela, mas ela é meio que conhecida também como a mãe dos monstros e coisas do tipo. Eu já vi isso, acho que no Deuses Americanos tem uma coisa dessa, assim, falando isso. Eu não lembro, eu li o livro, mas não lembro de nenhuma citação ela. É, deve ter alguma coisa, alguma conotação nesse sentido mesmo, né? Porque ela tá amamentando, então isso já dá uma conotação meio com as mães também, né? O que eu lembro do Deuses Americanos é uma deusa lá, que ela engoliu o cara com a... Eu lembro se é essa, pode crer. Que tá falando. Eu acho que não é ela não, cara. Mas é bizarro também. Ai, mas você citou a aparência da Lamashtu, né? A aparência do Pazuzu também não fica atrás, não, cara. Essa galera da Assírio-Babilônica é bizarra. Ele costumava ser representado com um corpo de homem, né? A cabeça de um leão ou de um cachorro, garra de águia, dois pares de asas, um rabo de escorpião e um peru de cobra. Olha que... Pra quê, né, cara? É só pra agredir. É, e pra quem não lembra, é aquela imagem que o padre no Exorcista vê, né? No, quando ele tá fazendo a escavação lá. E que aquele ícone lá que ele acha. Um susto do caralho quando tem uma cena no escuro, assim, logo no início do filme, que essa imagem começa a dar flash na casa da mulher, né? Que me deu um susto inacreditável, até hoje eu lembro. Olha, inclusive essa segunda imagem que eu mandei aí tá, coincidentemente, o Pazuzu de um lado e a Lamashtu do outro. Todas as imagens que a gente estiver falando, a gente coloca no post. O nego inventava isso, né, cara? Interpretações, né, cara? Então, aí eu não sei até que ponto isso daí é, sei lá, provado historicamente e tudo, mas muitas vezes, como a gente até comentou, né, que o pessoal contra a Lamashtu buscava a proteção do Pazuzu, né, e durante o parto parece que era normal as parteiras deixarem o lugar cheio de ícones do Pazuzu, né, meio pra afugentar o outro demônio, cara. E isso é bizarro. É aquele negócio do mal contra o mal, né, cara? É. Cara, agora é muito bizarro essa a primeira imagem que eu mandei, cara. Nossa, é sinistro. Véia caída. Dois porcos, um de cada lado. Não, e o burro, cara? Parece até algumas imagens da cabana do Xerxes, né, cara? Parece é umas coisas daquele nível, cara. Ô, Diogo. Essa imagem não tá abrindo pra mim, não. Oi, pode falar. E, não, eu ia perguntar dessa Baba Yaga aí, que eu achei bem sinistro. Rapaz, A parte da mitologia e da folclore do leste europeu é foda. Daria pra gente fazer um podcast inteiro só sobre esses caras. tem uma das entidades, algumas das entidades mais maneiras, assim. Mas a por quê? Baba... Exatamente. Não sei, eu acho que é uma questão de tom, de estilo, assim, que eu gosto pra cacete, né? É que você tá comparando com o Saci da gente, né, cara? Né, aquele cocô, porra. Não, a Baba Yaga, ela é até bem comum também na cultura pop, assim, de forma geral. Ela já foi... Ela é um tipo de bruxa, né? Eslava, que já foi vilã do Hellboy nos quadrinhos, já apareceu em vários cenários de RPG e várias outras mídias, né, por aí. O lance dela é basicamente que ela é uma bruxa muito associada até com as moiras de outras mitologias, né? Tem várias mitologia comum ao redor do mundo, né, que parece com ela. Mas a representação dela no leste europeu é muito maneira. Imagina uma véia, aquela típica bruxa de história infantil, saca? Só que ela tem uma cabana que anda em patas de galinha gigante. Uhum. E ela costuma voar, ao invés de numa vassoura, né? Como comum a gente vê em bruxa. Ela voa num... Como é que chama? Me fugiu a palavra. Né? Não, não é bem um caldeirão. É aquela parada que você usa pra moer. Moedor? Não, moedor, porra. Tá vindo o nome em inglês da parada, mas tipo aquele pote onde você moe as coisas com um pilão, entendeu? Uhum. Ela viaja num troço desse. Isso, ela voa dentro daquilo e usa o pilão como se fosse uma varinha de condão, uma parada mágica, assim. Nossa, cara, é meio bárbara ela, né? Né? Rapaz, russos são truzeira, cara. Cara, eu vou te dizer, você ser criança no leste europeu deve ser assustador demais, cara. A parada tensa, né, cara? Ah, e outra, em algumas representações da Baba Yaga, ela costuma aparecer com dentes e unhas feitas de ferro. E o que ela faz? Qual é o objetivo da Baba Yaga? Cara, ela costuma ter uma representação bem semelhante a bruxas... Não aquelas bruxas estritamente malignas, mas ser mais aquela figura ambígua, saca? Nas histórias que, às vezes, oferece alguma recompensa ou alguma ajuda ao herói da história em troca de alguma outra coisa, entendeu? Uhum. Em geral, ela é tida como uma figura mais ambígua e assustadora do que maligna em si. Se bem que a representação que eu tô vendo aqui não parece ser muito ambígua, não, cara. Tá cheio de cabeça aqui no... É como eu falei, é uma parada assustadora, cara. Não, mas a casa dela que eu acho legal, a toca, cara, com as patas de galinha gigante. Pata de galinha, né, cara? Isso, muito foda, isso é como se desse, assim, você não conseguiria achar ela nunca porque ela tá sempre em movimento, né? É, exatamente. Você não poderia achar o local dela. O que até, quando eu tava lendo pouco, eu relacionei, é claro que é fácil relacionar, né, com a bruxa de Blair, né? Que aparece aquela casa dela no meio do nada, como um canto que os caras já tinham passado antes, não tinha nada, né? Aham. Uhum. Mas, enfim, é uma bruxa, né, cara? Assim, não é difícil relacionar, né? Essa Baba Yaga, ela costuma aparecer em muitas e muitas histórias do leste europeu, assim. Tipo a bruxa genérica que costuma aparecer nas histórias que a gente conhece, assim, de... Costumam ser adaptadas pela Disney, né? Os contos de fadas. Uhum. Dos contos de fada e tudo mais. E ela aparece bastante, em bastantes histórias, e em algumas ela costuma até ser parte de um trio. Tá aí até a relação dela com as moiras, né, com as fúrias da mitologia grega e tudo mais. Legal. Aqui tá, eu tô lendo aqui que ela costumava ajudar crianças perdidas a achar o caminho de casa na floresta. Sério? Né? Pô, eu esperaria que ela ia, sei lá, estripar a criança e comer o filho. A criança, né? Eu tô lendo um texto aqui do blog lá, aquele que você tinha passado com o Calafrio. Ele fala que foi só em tempos mais modernos que sua figura foi atribuída a uma mulher devoradora de crianças. Talvez relacionada àquilo que a gente falou do cristianismo, né? É. Mas ela fala aqui, ó, mas se as crianças forem más, assim como qualquer outra pessoa, com certeza irá para a panela de baba. Então, eu acho que tem muito disso, até acho que deve ter comentado no outro Gaveta Estática também, que essas lendas tem muito dessa de doutrinar, né, de certa forma, assim. Criar um certo medo, né, talvez, criança. Pra você, você se comportar, né, cara. Aquela entidade que eu conversei com vocês antes, a Pontianak, ela é um pouco assim também, né? Não sei se o Aiken já leu sobre essa. Não, essa eu não cheguei a ver, não. Ela é visto, ela tem uma, aquela imagem meio padrão de espírito de mulher, né? É, cara? Meio garota do algodão, que tem em Pernambuco, meio... É mais ou menos a mesma coisa, né? Esse tipo de mulher branca, do cabelo preto, né? Na verdade, essa Pontianá... É tipo garota com cabelo na cara do é, gente. Parecido com isso aí. Geralmente ela é representada com uma mulher muito magra, de pele clara, né? E um cabelo longo e vestida de branco, como você falou, é genérica, né? E ela é uma entidade, um folclore ali da região da Malásia e também representada naqueles países ali daquela região da Ásia, né? E ela tá relacionada mulheres que morrem dando à luz, não é? Olha aí. Tem muita coisa relacionada com grávida, de fato, né? Eu acho que pelo fato da tragédia de uma criança morrer, né? De uma grávida perder o filho e tudo mais, acho que muita gente ao longo da história da humanidade não conseguia aceitar isso como parte simplesmente dos acontecimentos naturais, né? Tentava colocar algo mais macabro por trás. Porque, pô, imagina o cara, a frustração de uma mãe que naquela época sem informação nenhuma, né, cara? Não tinha ultrassom, não tinha nada, né? Não tinha exame, não tinha nada. Não tinha médico, depois de 9 meses, aí simplesmente a criança morreu enquanto tantas outras sobrevivem. Qual é a explicação, né? Os caras não tinham muita explicação. Eu acho que toda essa frustração talvez incentivasse o surgimento dessas coisas, né? Porque sempre que vai querer justificar, né, alguma coisa. Eu até já tinha, apesar de não ter nada a ver com entidades ou mitologia nem nada, uma vez eu li, não sei até que ponto isso é verdade também, que na época que o pessoal... que começou os médicos a fazerem as transfusões de sangue, né? Não tinha conhecimento ainda dos tipos sanguíneos, então muitas vezes a pessoa morria, né? Sim. Uhum. Um sangue, você botava um sangue errado. Especialmente porque muitas vezes o nego tentava fazer transfusão de porco pra gente, né? Pra gente. É uma coisa meio... Então. Mas por a galera na época não ter o conhecimento dos tipos sanguíneos nem nada, às vezes atribuía a que o médico era bom ou ruim. Se a pessoa morria, o cara simplesmente era um médico ruim, sabe? E o que conseguia, por cagada, né? Por ter acertado. Pura sorte, né, cara? É, por pura sorte, os caras falavam que o médico era um bom médico por conta disso, né? E o interessante... É meio parecido. É, essa Pontianá, que essa representação... Por que será que em tantos lugares do mundo tem esse mesmo tipo de representação dessa mulher assustadora, né, e tal? E por que uma mulher de branco, assim... É uma mulher de branco. É assustadora, tão né, cara? Assustadora, né? Isso é bizarro também. A Pontianak, ela mata as vítimas, né? Abrindo os estômagos e com as unhas pontiagudas, né? E devorando os órgãos internos, né? Aí já é um pouco mais assustador. No caso dos homens, ela arranca os órgãos sexuais com as mãos, né? Já começou errado pra caralho. Começou errado. E se você tiver com os olhos abertos na hora do ataque, ela vai sugá-los pra fora da sua cabeça. Puta que pariu. E lá na Malásia também eles acham que geralmente a Pontianak, ela localiza suas vítimas, né? Cheirando pelo cheiro, né? Roupas que ficam lá de fora, que você coloca, né, pra secar. Então, muitos malaios que não deixam nenhum artigo de roupa, né, pra secar lá de fora, de uma noite pra outra, assim, eles têm um certo medo, né? Como é que, cara, muita gente do interior aqui do Brasil tem medo de... Era isso que eu ia falar. Isso parece tem muito cara de folclore brasileiro, né, cara? Lá esse negócio assim, bem mundo, de interior mesmo, né? E eu tava lendo aqui, eu acho que foi até no mesmo artigo aí que você tá lendo, Fábio, que tem uma parada que é muito parecida com uma de florzinha que a gente comentou, né, no outro Gavestático. Sim, também. Do som, né? Isso, que você consegue, se você estiver na floresta, assim, você consegue saber se ela tá perto ou longe, porque você escuta som de bebê chorando. Só que a parada que é muito parecida com uma de florzinha é que se você escutar choro, tipo, do bebê. O neném esguelando, chorando, quer dizer que ela tá longe. Agora, se você escutar só um choro baixinho, ela tá perto de você. Só pra foder com a sua vida, né, cara? Só pra dificultar. Maneira essa daí, eu gostei. Eu não gostei não, cara. Uma parada escrota pra cacete, vou te foder. Agora, outra entidade aí, que essa já é bem famosa, né, cara, que tá na mesma parada aí de justificar uma coisa, né, de materializar uma tragédia, simplesmente, é a própria morte, né, cara? O pessoal tinha aquela parada também de, às vezes, achar que é a morte que vai vir te pegar, né? Não é simplesmente um ato natural, né? O ceifador sinistro, né, cara? Aham. Uhum. Eu gosto da morte a galera que tentava... É, aquela morte que é a gatinha, pô. É, a irmã dele. Eu não conheço a mitologia do Sandman. Como é que é aqui? É, no Sandman, a morte é um dos eternos, né? Isso. Que são... Eu não lembro se são 8 agora, faz muito tempo. Acho que são 7, se não me engano. 7, né? É possível, porque 7 costuma ser um número bem, bem significativo. Inclusive, né, eu achei essa Arlequina aí do trailer, né? Do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, muito parecida com aquela Delírio. Ah, pode crer, verdade. No caso, né, voltando, a morte é uma dos Eternos e junto com o Sandman, né, que na verdade é o sonho. É o sonho mesmo, né, que eles chamam. Ele tem vários nomes, né, o rei do sonhar, o sonho, eles chamam ele de vários... O Sandman, na verdade, antes da HQ, ele já é uma dessas entidades folclóricas. Sim, né? Sim. E essas entidades, né, os Eternos, elas são, tipo assim, as entidades mais poderosas do universo ali. É uma parada bem maneira, cara. Quem não conhece... É muito legal mesmo. A HQ do Sandman e tudo mais vale muito a pena. E ela tem é bonitinha. Tudo a ver, né, com esse assunto, inclusive. É, com certeza. Ah, e uma parada maneira, né, que a morte do Sandman não é uma figura sinistra, macabra e tudo mais. Ela é uma figura, tipo assim, ela é uma garota com aquele visual... Meio gótico, né? Pós-punk, é. E que o lance dela é, tipo assim, aproveita a vida, saca? Enquanto ela dura, tem esse lance de ficar... Não é uma coisa mórbida, ela é assim. É, exatamente. É bem maneiro, cara. Eu acho muito legal essa representação dela. Mas o... A gente tinha que ter dado uma olhada melhor nessa parada da morte, cara, porque tem uma das representações mais maneiras que eu acho que é a Santa Morte, né? Do folclore mexicano ali. Como é que é exatamente essa parada lá no México? Cara, eu não conheço muito, mas o pouco que eu sei é que ela é associada, na verdade, apesar de ter uma... Quando você olha, assim, parece até ser uma versão da Virgem Maria, né? Uhum. Que tem aquela caveira, roupa, né, igualzinha, assim. É, bem parecido, só que com uma face esquelética pintada e não realmente como um esqueleto, como se fosse uma mulher com o rosto pintado na forma de um esqueleto, só que ela é, na verdade, associada a uma entidade, ela vem de uma entidade nativa ali da região, né? Uhum. Inca, Azteca, Maia, não sei exatamente, não lembro agora exatamente qual que era a civilização da área, que representa a morte, que tem esses aspectos todos. Em México são os Aztecas, né? É, acredito que sim. Mas uma parada bizarrésima que eu descobri recentemente é que algumas vertentes dos traficantes ali, né, dos cartéis das drogas ali do México, eles estão cultuando a Santa Morte a ponto de há pouco tempo atrás, prenderam uma galera, assim, de um cartel que eles estavam fazendo sacrifício humano numa mina de ferro, cara. Meu cara, Deus. É muito bizarro isso. É, e tipo assim, descobriram, tipo, 40 cadáveres enterrados na mina de ferro, saca? Uhum. Cara, é uma lavagem cerebral sinistra, né? Que esses caras recebem, né? Porra, muito bizarro, né, cara? Mas até aí, né, cara? Eles podem falar isso das nossas religiões também, né? Então... É, as nossas religiões não exigem sacrifício humano, né, cara? É, não. Com certeza, né? Com certeza. Então, vou querer falar dos quiumbas? Cara, o que acontece é que os quiumbas, eles fazem parte do panteão... De entidades dessas religiões afro-brasileiras, né? Então eu não sei se vale a pena a gente falar, não. Mas são interessantes, né? Mas pela própria, pelo que eu tinha lido, por essas religiões afrodescendentes aí, os quiumbas é a parte ruim, não é? Tem a distinção, né, entre os Exus e os quiumbas. Sim. Os Exus são as entidades boas, né? Cara, na verdade, o que existe são os orixás. Os Exus estão abaixo dos orixás, que são as entidades principais. E tanto os orixás como os Exus, eles não têm essa conotação de bem e mal. Mas os quiumbas, de fato, são os que eles chamam de espíritos desajustados, né? Que assombram e influenciam as pessoas a cometer atrocidades e coisas ruins, né? E sempre é relacionado a coisas mundanas também, né? Cachaça, fumo, sim, né? Sim. Sempre tem umas paradas desse tipo também, né? E eles falam que, por exemplo, o Kiumba é a entidade que caminha nas periferias do baixo astral, né? Como diz o cara lá do Calafrio, né? Do site que a gente leu tantas coisas, né? E se você for mais pro kardecismo, né? No kardecismo eles chamam de obsessores, né? Aquele espírito obsessor, né? Pelo jeito tem bastante interseção com o próprio espiritismo, né? Que eles falam vários momentos aqui dos médiuns, né? Que sim, todas essas religiões afrodescendentes e o kardecismo, eles lidam mais ou menos com as mesmas coisas, né? Os mesmos conceitos, mudam apenas alguns nomes, né? A diferença é que o kardecismo, né? É, algumas interpretações. O kardecismo, ele é um pouco mais ligado ao cristianismo, né? Eles lêem a Bíblia e tal. Você tinha até comentado lá do seu amigo que é espírita, né? Tá falando, você perguntou sobre se ele sabia alguma coisa sobre alguma entidade do espiritismo, não foi? Sim, é. Pelo menos o que ele me respondeu, ele é kardecista, né? Ele não frequenta terreiro, nem... Ele é mais kardecista mesmo. E, então, o que ele me disse é que, de fato, não existe, assim, entidades específicas, né? Como, por exemplo, uma Potianak, né? Já indo também um pouquinho mais pra essa parte do folclore, né? O que existe são pessoas desencarnadas que estão em diferentes estágios de evolução, né? Foi isso que ele me falou, né? Você não tem um nome para chamar, até porque não, o espiritismo não visa você... Não visa entidade, né? Identidade, não é? Essa não é a questão, uhum, né? Por exemplo, você tá, como eles chamam, com um espírito obsessor. Aquele cara, ele tá te obsediando por algum motivo, de alguma vida passada, algum mal que você fez a ele. É isso mais que eles trabalham, né? Com esse tipo de coisa que os médiums lidam, né? Vocês chegaram a dar uma olhada nessas entidades orientais? Sim, as capas, né? A capa é uma entidade ou é de fato um bicho? Capa parece ser um bicho folclórico, né? Pelo que eu conheço, é mais uma... Tipo um goblin ou um bichinho bizarro, né? Que ataca. Mais uma... Um bichinho bizarro. Sorrateiro lá no, no rio. É. Uma coisa assim que eu tava lendo lá no site, que é bizarro, é que eles, aparentemente, eles têm uma obsessão pelos anos das pessoas. A capa? Não vi, não. Não vi essa informação, não. Eu tinha visto ali. Tem até algumas imagens deles cutucando as pessoas aqui. Porra, é muito vacilo, né? Uma parada é o bicho te matar, mas ele, pô, cutucar o seu cu é muita zoação. Mas aí que tá, sabe de onde uma das possíveis origens da... Mas peraí, antes, o que é o Kappa? Cara, ele parece um tartaruga ninja, cara, na verdade. Que se eu não me engano, até num dos filmes do Tartaruga Ninja tem um molequinho, acho que é no 3 que eles voltam pro Japão feudal, tem um molequinho que fica chamando uma tartaruga lá de capa. É, pode crer. Uhum. Só que eles têm uma distinção, né? Eles têm uma... No topo da cabeça deles tem um buraquinho, tipo um orifício mesmo, que com água. E se essa água cair, eles perdem toda a força e são... É quando eles estão fora da água, eles têm que estar com isso cheio, né? É... Com esse buraco na cabeça. É. Tanto que tem aquela... A técnica pra se defender do capa, né? Os japoneses, né? Que é a reverência, né? Isso é muito japonês mesmo, legal, né, cara? É porque parece que eles... Mesmo o capa sendo maligno... Quer dizer, acho que ele é meio ambíguo também, né? Mas... Uhum. Mesmo que ele esteja com más intenções, ele, uma coisa que é mais forte que ele é a educação, né, cara? Ele, se você reverenciar um capa, ele é obrigado a te reverenciar de volta, aquela reverência japonesa, né? Uhum. Isso é o ponto fraco dele, né? Que se você encontrar um e ele tiver com um buraco na cabeça dele cheio de água, né? Se você reverenciar, ele tem que reverenciar também e a água escorre, né? Então ele fica isso, imobilizado. Porque ele tem que sair, pra ele sair da água, ele tem que estar com essa aguinha na cabeça, né? É. Então, o que eu tava falando lá, que talvez uma das origens de associarem os capas a esses hábitos bizarros, é que parece que vários corpos que já foram encontrados, né, que... Porque tem isso que uma das paradas do capa é que ele é até meio que nem a sereia, né, ele arrasta você pra se afogar, né. Uhum. E vários corpos de pessoas afogadas, né, depois de um tempo o ânus dá uma dilatada. Então, talvez isso tenha sido uma das origens, né, caramba, do pessoal achar que o capa foi lá. Caralho, que sacanagem. sacanagem. Qual que é aquela lá que você tinha falado, Aiken, que você tinha... O Dagon, é Dagon o nome? Dagon. Ah, sim. Isso daí eu nunca ouvi falar, não. Pô, Dagon é mais conhecido hoje em dia como uma das entidades da mitologia cthulhiana, né, cara, do Lovecraft. Mas é uma entidade real também ali, da mesma safra do Pazuzu. É, e ele, inclusive, aparece até na Bíblia. É? Isso. É, ele é uma divindade dos grãos e da pescaria, né? Só que ele é tido como uma entidade pagã dos... Como é que é o nome do pessoal lá? Deixa eu pegar aqui o nome de novo, porque... Se eu coloca Dagon no Google Imagens, também aparecem umas coisas bem cthulhianas, né? Não, eu acho que só vai aparecer parada cthulhiana, cara. É a galera, daquela galera da Mesopotâmia, né? É, e ele costuma ter aquela aparência de tritão que a gente normalmente conhece, né? De uma pessoa da cintura pra cima e um peixe da cintura pra baixo. Um sereio. É tritão, cara. É um masculino de sereio. Vamos respeitar as mitologias. Só que a minha aparência favorita dele... Aparência não, né? A minha vertente favorita de Dagon é a que aparece justamente nos contos do Lovecraft. Que ele é um homem-peixe gigante, bizarro, que... Na verdade, ele é inclusive o sumo sacerdote de Cthulhu na Terra. E, né, ele vem com aquele pacote básico de divindades pagãs, né, exigindo sacrifício humano, em geral por afogamento, né, eles costumavam sacrificar gente jogando ela nos rios amarradas, para que eles desaguassem nos mares e assim apaziguarem o deus e conseguirem melhores colheitas e coisas do tipo. Mas será que isso daí rolava na história mesmo, ou isso é fruto já dos contos do Lovecraft? Não, isso é da história. No Lovecraft a parada era diferente. Então a galera fazia isso mesmo pra ter bons frutos lá. Aquele negócio, cara, mitologia costuma ser uma parada mais macabra, não tinha muita divindade boazinha, não. É bizarro quando você para pra pensar que esse tipo de coisa já existiu mesmo, né? Realmente galera acreditando em seres que hoje a gente não acredita, né? É. Era outro mundo, né, cara? Uma coisa muito mais próxima de universo de fantasia que a gente, que a gente conhece. É, acho que não é nem tão bizarro assim, né? Quer dizer, o que pra gente é mitologia, pra eles é religião. E o que pra gente é religião hoje em dia é mitologia pra muita gente aí, né? Então quer dizer... Uhum. É, não, muda só as figuras, se você for ver, né? É. Shinigami é aquele pessoal, né, que usa umas katanas que transformam. Isso é aquele bicho daquele anime? Death Note. Death Note? É. O que eu citei, não, mas é de um anime também. Ah, tá. Mas Shinigami caiu na cultura pop com alguns animes aí, né, recentemente. Shinigami, pelo que eu tinha lido, é meio que a versão japonesa da morte, né? Só que ele não é uma entidade, né? São várias, né? É delegado. Eles são, tipo, tem um nome específico, acho que é psicopompo. Que são... Psicopompo? Que porra é isso? Isso. É um tipo de entidade que é, tipo assim, um guia dos espíritos após a morte, saca? São entidades japonesas, né? Esses Shinigamis. Isso. Uhum. Mas psicopompos, na verdade, vem essa palavra, né? É grego. Uhum. É grega. E tem entidades em várias mitologias que cumprem esse mesmo papel, né? No próprio espiritismo tem, né? Entidades que fazem isso. Que eles chamam de guias, de... Faz exatamente isso, né? Estão ali pra ajudar, pra fazer você seguir seu caminho, né? Uhum. Será que é semelhante ao barqueiro lá do Rio Styx lá? É, a mesma coisa. Exatamente essa... A representação, né? Pô, o barqueiro, eu acho a figura interessante, cara. Ele sim é totalmente neutro, né, cara? Ele é só um mercenário, né? Ele atravessa você, pronto. Ele só guia, né, a galera. Aham. Uhum. E isso é interessante que tem uma galera, eu não sei se realmente por crença ou simplesmente costume, tem uma galera japonesa que faz isso atualmente, né? Na família da Viviane mesmo, quando tem um funeral, é normal botar umas moedas no caixão. Ah, é? Maneiro. Uhum. Qual é a religião do pessoal aí? É budismo? Então, aí que tá. É por isso que eu falei que eu não sei se isso é crença ou é apenas costume. Porque boa parte da família da Vi é cristã mesmo. Mas tem uma galera que é budista também. Uma coisa não exclui a outra, né? Muitas crenças são crenças por causa de certos costumes ou vice-versa, né, cara? Uhum. Uhum. Muito, inclusive, muita coisa do próprio cristianismo, às vezes, é pegado de costumes pagãos que sobreviveram a As pessoas não fazem a menor ideia disso, né? É, com certeza. Código da Vinci, cara. Lê Código da Vinci. Não, não lê Código da Vinci, não. Pelo amor de Deus. É legal, cara. Vamos pegar referências, né? Que presta é pra alguma coisa, não, né? Mas tem umas partes legais, pô. É porque virou aquela galhofa toda, né? Mas tem umas partes legais que eles falam justamente disso, de muitas coisas pagãs que entraram no cristianismo e a gente não faz ideia, às vezes, né? O filme que eu tava revendo esses dias é o próprio Constantine, né? Que ele tem um conceito que eu acho muito da hora, cara, que tem também no próprio Batalha do Apocalipse também, que é aquilo que as entidades, elas estão aqui, né, em outro plano, que você não vê elas, né, mas elas estão, tipo, em outra dimensão. E os anjos, os demônios e tal. E eles, através de... Eles conseguem meio que... Eles não controlam a gente, mas eles podem influenciar, sabe? Uhum. O impulso, né? O próprio Constantino no filme fala, né? A mulher comenta, não, mas não existe isso, né? O ser humano, ele pode ser naturalmente mal, né? Não, esse cara pode, mas às vezes aquele impulso final, né, cara, vem de um lugar que você não espera, né? Não, ele pode ser naturalmente mal, mas ele pode ser pior com a ajuda, né? Não, o cara pode ser mal, mas não desperta esse mal, tá ligado? Fica só o mal em potencial, né? E aquele impulso lá que às vezes é uma cochichada no ouvido do cara. É, mas os adeptos dessas religiões espíritas, eles acreditam nisso, de fato, né? Muito do que você faz, algumas atitudes que você toma, vem de influência, né? O carinha tá ali do teu lado, ó. Pra tu, na maioria das vezes, né, fazer merda. É, mas isso também não parece muito aquilo do... O cara que fez uma merda e se arrependeu depois, diz, ai, cara, foi o bicho que falou aqui, né, cara? Foi o cão que botou pra nós beber, né? Não, mas você pode... você pode resistir àquela tentação. Não é porque o carinha tá lá... E muitas vezes o carinha, ele tá ali... Né? O carinha desse nome pra... O carinha. O carinha. É a entidade, ela tá ali, ou espírito, ou o que seja, porque ela quer... Por exemplo, o cara, ele tinha um vício, enquanto vida, de bebida. Então, ele fica ali fazendo você beber pra ele, como tá te obsediando, ele te ter aquelas mesmas sensações, né? Que você tá tendo, ficando bêbado e tal. Ele se alimenta do... Ele se alimenta daquilo, né? Seriam espíritos de pouco evoluídos, né? Que fariam isso, né? Cara, não tem um filme... Agora você falou isso, não tem um filme que eu acho que eu só ouvi falar, na verdade, nem devo ter assistido, de uma parada que... O cara fica sentindo uma dor nas costas e tudo, assim. E aí, quando tira uma foto, ele descobre que tem, tipo, um espírito puxando as costas dele, que é... A gente já falou sobre isso. É um filme japonês desse maluco aí. É, tem uma versão americana, mas é um filme oriental. É. É, não é bem puxando, né? É um bicho que fica sentado no lombo dele. Nas costas, dele. Né? Nos ombros dele. Eu acho que até é literalmente um encosto. É, né? E essa imagem é incrivelmente assustadora, cara, essa parada. É. Do filme? Do filme também, mas eu falo mais o conceito, né? A ideia. É, eu acho isso... E como eles consubstanciaram isso no filme, ficou bem assustador também. Até aquela pauta que a gente tinha pensado em fazer um Gavi Static com o dia a dia das mini histórias de terror, tem uma delas, que são várias histórias de, tipo, duas frases, né? Aí tem uma delas que fala do cara amputado, né, que tava sentindo a sensação de membro fantasma, né, no braço dele, até que ele sente alguém pegando no braço dele fantasma. É, cara, muito foda. Maneiro, né? Só começar a gravar pra eu tossir. É bom que eu já uso, já isolo, né, cara? É. Programa pra toda vez que acontecer. E aí, pessoal, mais um Gabi Estática. Ai, nossa, tô confundindo a apresentação do bloco de novo. Muito tempo pra gravar, pô. Peraí que tá vazando. Oi? O barulho do iogurte do Ike. Tá foi mal. Vazando o barulho. Foi mal. Beleza, então. Querem finalizar? Fechou. Acho que tá bom, né? Fechou. Deixa eu stop aqui. Deixa eu ir pra um lugar seguro com o Batman. Inclusive, tinha uma menina bem bonitinha vestida de morte no último evento de anime que eu fui. E agora que você tá, sei lá, cheio de músculos, você não chegou junto, não? Não, cara, ela parecia que era menor de idade. Eu não faço assim. Ah, então deixa quieto. Ela era japonesa? Não. É, que se fosse, ela podia ter 40 anos. É possível, né? Mas, o que você ia falar mais sobre a morte, Diego? O pior, cara, que não tem muito o que falar, né? É aquela figura encapuzada, né? Tu não vai falar do cara com a ceifadora, né? É, exatamente. Ceifador, que o Aiken já viu em Itaperuna, não foi uma vez de madrugada? Foi, rapaz, foi sinistro pra caralho. quem pega essa aí é das antigas. Pode crer. E aí, pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Está rouco. Estou? Acho que eu falei muito hoje. Hoje a gente tem apenas alguns e-mails para ler, mas antes, se você é nosso patrão lá no Patreon, eu já coloquei lá, mas caso vocês não tenham recebido a notificação lá no grupo do Facebook, esse mês a gente fez um especial bem legal, que a gente tinha comentado essa ideia bem no início do Patreon, que era de fazer tipo um making-off de Gavi Estática, né, que a gente nunca tinha feito, e eu fiz um making-off lá desse episódio que vocês ouviram, mais de 30 minutos, mostrando de todos os passos lá, o que eu costumo fazer para preparar um Gavi Estática, né, desde o tratamento das vozes, né, da gravação, até a imagem do post, né? Mas ficou bem legal. Se você é nosso patrão, checa lá no grupo do Facebook da gente, que está lá esse vídeo para vocês assistirem. Eu vou ler aqui o primeiro e-mail do Vini Machado, e ele fala assim: Olá, pessoal, tudo bem? Conheci o site de vocês há pouco mais de 5 meses e desde então tenho acompanhado o trabalho de vocês e tenho gostado bastante. Aproveitando a deixa, pelo que pude observar nos podcasts, vocês possuem um relacionamento bem bacana com os leitores do site, sempre abrindo espaço para comunicação, ideias e sugestões. Sou aficionado em séries, filmes e animes e sempre tive vontade de fazer algo relacionado, mas por N motivos ainda não havia feito nada. Há algum tempo venho tendo vontade de escrever algo sobre esses materiais e dessa vez resolvi tentar. Dado o espaço que abrem para o leitor, entro em contato para vocês para enviar um pequeno review que fiz sobre o seriado Sense8, que estreou esse mês no Netflix. Se gostar de material, fique à vontade para publicar no site. Todo feedback é bem-vindo. Então, Vini, eu, na verdade, acabei não lendo esse texto. Esse era um e-mail daqueles que eu tinha deixado separado lá, e só agora, quando fui separar os e-mails pro Gavi Estática, que eu dei uma olhada aqui. Então, mas a princípio eu tô começando a achar que a gente não vai mais pegar colaboradores por um tempo, pelo menos, porque enquanto o site estiver meio capenga assim, fica meio esquisito, né? A gente andou tentando chamar colaboradores, né? Só que acontecia muito que o pessoal vinha, fazia uma postagem, depois sumia, né? Aí, e nem a gente tá conseguindo postar direito, né? Tá sendo basicamente Gavi Estática, né? Acho que o Fábio ainda posta algumas coisas. O Fábio tá conseguindo fazer algumas postagens, mas a gente deu uma desorganizada legal, assim. Porque fica meio esquisito. Foi que nem aquela época que, vez por outro, comento, né, que o gaveteiro tinha, na maioria, eram tirinhas de outras pessoas, postagem de Fórmula 1 do meu irmão e os joguinhos que o Túlio colocava, né? Aí meio que descaracterizou. Acho que enquanto a gente não conseguir ter mais postagens nossas, acho que a gente vai dar um tempo nos colaboradores também pra... Porque não adianta o colaborador fazer mais do que a própria equipe, né? Então, por enquanto, a gente vai dar um tempo aí. Mas muito obrigado pelo interesse em mandar o seu texto para a gente. E ficaremos de olho. Próximo e-mail aqui é do Klaus, de 38 anos, Sobradinho, Distrito Federal. Você não vai falar de onde ele é proprietário. Não, você não deixa molhar o bico. Proprietário da fruta mesmo, picolés naturais. Tá vendo? Malandrinho aí ganhou um jabá, de graça. Não, mas tá vendo? Se a gente morasse em Sobradinho, será que a gente ia ganhar picolés de graça? É isso que eu fiquei pensando quando eu li esse e-mail. Né? Ele ganha podcast de graça. Então, pelo menos um picolézinho, né? Não sei. Tá com cara que ele não tem picolé de chocolate. Eu não gosto desse de fruta. Né? Mas eu gosto de picolés de frutas. De maracujá, principalmente abacaxi e morango. É, mas morango não é fruta, né? Claro que morango é fruta. É, mas o picolé de morango não conta muito. É que, claro né, que conta. Não tem gosto de morango, picolé de fruta. Claro que tem. De morango. É porque você só tomou esses de leite, você não tomou sem leite. Ah, mas ah, deve ser horrível. Não é não, é bom. Tá bom, é ótimo. É, ele fala assim, conheci o podcast Gaveta Estática recentemente e estou fazendo maratona enquanto trabalho. Enquanto vende picolé, será? Ou enquanto ele faz picolé. Pode ser. Achei bem descontraído e informal. Pontos positivos por isso. Estou ouvindo o número 28 e estou achando bem legal. Parabéns pela iniciativa. É, a tendência é ele gostar dos outros, então, porque se os ele... primeiros são bosta, né? Se ele tá no 28 ainda, vai demorar um tempão pra ele ver que a gente pediu picolé. É verdade, né? Até lá ele já mudou o ramo, né? É, da empresa, talvez. Até lá tá vendendo salgadinho. Próximo e-mail aqui é do Carlos César. Ele comenta aqui. Fala, galera do Gaveteiro. Tudo beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar pelo podcast. Pena que é mensal. É, mensal? Carlos, você pode ajudar a gente a não ser mensal. Olha o ataque de lembrando, oportunidade. Lembrando da nossa meta do Patreon lá, se a gente conseguir 100 dólares, a gente volta a ser quinzenal, pelo menos. É, ele continua. O que me diverte são os comentários sobre os mais variados assuntos. Esse formato novo é ideal. Não é o formato desse que você tá ouvindo, né? Porque ele tá falando do formato, do formato de anterior, vários né? assuntos. É. É, a gente já até falou sobre isso. Que a gente é, a gente vai ficar alternando. A gente vai ficar alternando, assim. Ele continua. Sempre que escuto as conversas, parece que estou aí com vocês participando. Apesar de nunca ter me encontrado pessoalmente, os considero amigos que trabalham duro para, no final, fazer algo que gostam. Sobre o Aiken e seu motivo de entrar na academia, acho nobre, pois qualquer motivo é válido. Lembrando que o motivo dele é pegar a mulher. Não é um motivo nobre. Na verdade, ele não falou pegar a mulher, ele disse que é falta de mulher, cara. Falta. É triste, né? Só que é pior. Tinder, Aiken. Meu irmão conseguiu a namorada aí, ó. Tá quase casando. Tinder. No Tinder. Pessoal lá me criticava que eu achei minha mulher na internet. Olha aí, meu irmão tá indo pelo mesmo caminho. É... E com o tempo ele vai perceber que não é bem assim que as coisas funcionam em relação a encontrar lindas mulheres. E no final dessa quest, sua recompensa será saúde, músculos e boa forma. Olha aí, ele tá dizendo assim, Aiken, você não vai conseguir mulher, mas pelo menos de quebra você consegue aí um Você vai saúde. Ser saradinho. Saradinho e saudável, né? Fábio e suas queridas pedras nos rins. Ainda bem que já passou essa barra. Minha irmã já passou por isso também. Vi em casa como é um sofrimento. E aqui vão minhas felicitações para o casal 20 do podcast. O que é um casal 20? Nossa, esse... quantos anos ele tem? Ele tem 40 anos. Em casal 20, isso casal é coisa 20 velha, né? É coisa de... é coisa velha. Isso é da mesma época do Olhar 43? É, acho que é. Minha mãe que fala por muito que casal Olhar 43? Eu também é não sei. É aquele assim, meio de lado, já saindo. Certo. Mas 43 tem algum significado? Não sei. Porra. Paulo Ricardo já explicou várias vezes e eu nunca peguei essa explicação. Ah, é a música dele, né? É. Mas isso é a música que deu origem à expressão? É. Ah, tá. É, e aqui vão minhas solicitações para os ouvintes. Vivi esperando uma linda criança e papai de primeira viagem, Fly Fish. Abraços e beijos. Carlos César. Se essa criança não for linda, olha aí. Pelo menos fofa vai ser. Próximo e-mail aqui do Haddock Lobo, nosso amigo, ó, o carinha que me deu o Mass Effect. É. Haddock Lobo, que é ouvinte de vários podcasts também, né? É, do Frango Fino, do God Mode, né, também. O Frango Fino tá, acabou, né? Não, aí ele frango... veio pra cá. Não, o Frango Fino está retornando. Tá retornando. Lançaram um episódio aí essa semana. Lançaram? Olha aí, ó. É, só porque eu acho que eles estão lançando pra concorrer com a Gaveta Estática. Será? Mas tá saindo mensal lá também? Não, lá tá saindo, sei lá, quando Deus quiser, mas... Olha aí, tá vendo? Cara, o mundo dá voltas, né? Daqui a pouco tá o... como é que é? O Sabe Nada, né? Lançando aí o Frango Fino. Ó, quer dizer aqui, Doug Lira prometeu pra mim que antes do meu nenê nascer, ia sair um Frango Fino e um Sabe Nada. O Frango Fino já saiu, quero ver o Sabe Nada. É, né? Eu acho que o próximo Sabe Nada vai ser com a participação do nosso filho, na verdade, né? Vá. É ele que vai dizer, você sabe. Ele vai dar... Não, ele vai editar esse programa. Sim, mas como eu ia falando, o Haddock Lobo, ele manda um e-mail aqui pra gente. Olá, pessoas, só queria agradecer a companhia de vocês. Por enquanto eu Pois enquanto eu jantava um delicioso Beirute, escutava informações detalhadas de problemas renais. deu um novo sabor à comida. Gostaria que vocês fizessem um episódio temático de algum jogo. Eu até me ofereço a fornecer informações. Desculpe a minha demora para comentar, um abraço e até mais. Haddock Lobo, esse Beirute era do... Se for, meu filho, muitas chances de pedra no rim, porque só deve ter pra danar. É, né? A gente já não consegue dinheiro, você tá descartando agora um possível você anunciante. Você pipa quando eu falo... Eu gosto do pastel de Belém. Ele fala aqui que a gente podia fazer um gaveta estática de um jogo específico. Mas temático de jogo seria de que jogo? Mas teria que achar um jogo algum que nós... jogo. Não nós quatro, porque a gente já sabe que se for pra pegar o FAP, tem que ser Street Fighter 2. É, mas você não viu pelo e-mail dele aqui, nas entrelinhas ele tá falando que ele substitui o Fábio, né? Apesar dele não ter citado nomes. Não, ele disse, eu me ofereço a fornecer informações, ele isso vai fazer quer dizer, a pauta. Isso quer dizer, ele substitui o Fábio. Não, isso quer dizer que ele pode fazer a pauta. Então, o problema de a gente fazer isso foi a mesma coisa que Eu fui jogar lá despretensiosamente um Left 4 Dead com o Java Paulo, que é o ouvinte da gente. Ele tinha comentado de por que a gente não fazia um Gaveta Estática sobre E3. E o problema disso é que, justamente por a gente ser mensal, é um pouco mais complicado fazer esses episódios mais pontuais, né? Que, no caso da E3, é por conta de ser uma coisa temporal, assim, que, né, que fica, a notícia fica velha muito rápido e o Gaveta Estática é mensal. E no caso de fazer sobre um jogo específico, apenas um jogo... É aquele negócio, né? Quem não gosta de jogo, né? De videogame e tudo. Ah. Ou mesmo quem não gosta daquele jogo. Digamos que a gente faz sobre, sei lá, Street Fighter, por exemplo. Aí quem não curte Street Fighter, que vai ter bastante gente, vai ter que esperar mais um mês pro próximo Gaveta Estática, né? Aí isso é um problema. Talvez, quando a gente tiver uma regularidade dos podcasts, aí daria pra fazer coisas desse tipo, né? Fazer uns podcasts mais de nicho, né? Esse Gaveta Estática mesmo, de coisas sobrenaturais, é uma coisa que, apesar de ser mais ou menos nicho, né? Tem bastante gente que escuta o Gaveta Estática que gosta desses temas, né? Então, não tem tanto problema a gente fazer um Gaveta Estática temático sobre isso. Não sei, né? Por que vocês gostam tanto desses temas, gente. Eu acho legal. Eu não gosto tanto, não. Eu não gosto de fazer a pesquisa, na verdade. Tanto que, com certeza, a gente falou muito mesmo nesse podcast. Ai, ai, ai. Haters. Já estou sentindo o cheiro deles. Não, acho que não. Acho que não. O negócio lá que a gente vi falando mitologia nórdica foi porque eu fui divulgar o Gaveta Estática na comunidade do Orkut de mitologia nórdica, né? Aí eu fui pra um nicho que tava concentrado ali, que não era ouvinte, né? Como eu não tô mais divulgando em nenhum desses nichos malucos do Gaveta Estática, né? Então... Aquele problema lá no Mundo Freak também, que o pessoal começou a meter o pau na gente. Não. Teve. Não. Você tá falando da comunidade, do grupo deles? Não, foi outra coisa aqui dali. Foi o negócio do a gente fazer talvez um episódio sobre a história dos ouvintes, que é o cara que falou, será que isso não seria uma cópia? Mas o cara só jogou a linha assim, mas não foi nada, não. É. A gente copia mesmo. É. Mas a gente não fez, a gente não copiou. A gente não fez, porque ninguém mandou. Não, mandaram, não desmereça. Não, foi umas três pessoas. Não ninguém, mas foi muito pouco, não dá pra um programa. Então, o próximo e último e-mail que recebemos foi do Alan Rodrigues. Ele fala... eu nunca sei se é Alan ou Alan. Eu acho que ele já mandou um e-mail, inclusive, e eu também fiquei com essa mesma dúvida. Foi ele que falou do filho. Sim, exatamente. Ele diz... Engavetados, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Desculpe a demora de meses no feedback, mas pior do que demorar é não responder, haha. Enfim, tá tudo funcionando normalmente mesmo. Ele tá aqui respondendo em relação ao feed, que ele... Não, não foi o problema, não foi o do feed, eu acho que foi... Foi episódio 35, eu acho. É, foi 38, era um que tava bizarrão. Era aquele lá que era com o Polar, que tava indo pro site antigo da gente, foi uma coisa bizarra lá. Enfim, tá tudo funcionando normalmente mesmo. Já baixei todos os episódios sem problemas e só consegui ver o episódio 83 hoje, que eu acho que foi o que a gente respondeu o e-mail dele, né? E foi também o que a gente falou da DC e da Marvel, né? Ele aproveita para comentar sobre esse assunto, que ele diz... Sobre a estratégia da DC, sinceramente não vi os cronogramas que a DC e Marvel lançaram, e nem me aprofundei sobre isso. Mas acho que a DC está apostando na popularidade do Homem de Aço e do Cavaleiro das Trevas para lançar um filme direto, sem um maior aprofundamento na história individual desses heróis. Posso estar enganado, mas da equipe inicial dos Vingadores, acho que apenas o Hulk tinha filmes anteriores... E isso meio que forçou a criação dos filmes dos outros heróis para que o grande público os conhecesse. Na verdade, na época dos Vingadores, todos tinham, todos, né? Todos já tinham seus filmes solo. Eu não sei se ele tá falando antes dessa nova leva de super-heróis, né? Que só tinha o Hulk, que tinha aqueles filmes antigos lá com o Lou Ferrigno. Não sei se é isso que ele tá falando, e, né? E esse negócio que ele falou também, que não teve um filme sem maior aprofundamento na história individual dos heróis... Pô, Batman e Superman já teve tanto aprofundamento que já contaram a origem umas 50 vezes já, né? Não, mas é isso que ele tá dizendo. Eles estão... Não, mas foi isso que ele falou. Ele disse que eles estão aproveitando a popularidade deles, porque eles já têm esses filmes, essas coisas, pra... e não precisa lançar um filme agora só do Batman, por exemplo, pra antes desse do Batman contra o Superman. É isso que ele tá querendo dizer. Não acho que apenas apostando na popularidade seja ideal para a DC. Mesmo tendo esses dois heróis super conhecidos, seria interessante lançar um filme do novo Batman, assim como fizeram com o Homem de Aço. Poderia criar um carisma com o público em geral, já que sabemos que apenas os fãs não podem sustentar projetos tão grandiosos como estes. Espero que não fiquem confusos. Tentei resumir a minha opinião. Até mais. Então, também eu falei aquilo porque eu li o e-mail inteiro e ele falou aqui que ele achava que tinha que lançar mais um filme do Batman. Antes de lançar esse daí, Batman vs Superman. É, eu não sei não, eu sinceramente eu acho que não precisa não. E tanto que saiu recentemente, né, o trailer lá do... O novo trailer do Batman vs Superman. E foi até interessante acompanhar a repercussão aí do que a galera andou achando, que parece que agora a galera tá ficando empolgada, né? Eu já tava empolgada desde o início, antes do primeiro trailer, ela já tava achando bem interessante. A única coisa, e eu gostei bastante também desse novo trailer que lançaram, a única coisa que até agora, quando eu começo a conversar com o pessoal aí, eu não sei onde que isso vai encaixar, né? É onde que entra a Mulher Maravilha nessa história. Todo mundo tá pensando a mesma coisa, onde é que essa Mulher Maravilha vai entrar? É, e vai ter o Khal Drogo lá também, o Aquaman, né? O Aquaman. Que aonde que vai entrar esse Aquaman? É só isso que eu... Até mesmo pelo trailer, se você vê todo o que o trailer apresenta, da estrutura, assim, do roteiro, das coisas, quando ele apresenta os problemas que o filme vai ter, em nenhum momento é encaixado a Mulher Maravilha e o Aquaman, né? Tem até, no máximo, no trailer aparece um flash da Mulher Maravilha, sei lá, atacando alguém, sei lá, mas... Não, os questionamentos que são levantados no trailer não encaixam muito bem, né? Eu não sei porque então, que a Mulher Maravilha... Como é que ela vai entrar porque, nessa assim, história? Eles são os fundadores da Liga da Justiça, né? Os quatro. Ah, é? É. Eu não conheço tanto. São os primeiros da Liga da Justiça. Se eu não me engano, é isso aí. É o Superman, Batman, Mulher Maravilha e Aquaman. Aí eu acho que eles estão querendo reunir nesse filme pra depois começar a introduzir o restante da liga. Agora eu acho que poderia ser feito dois filmes, talvez. É. Eu acho que vai ficar um pouco corrido. Você vê, o que o Alan falou aqui é uma coisa que eu já concordo com ele se estendesse isso pra Mulher Maravilha e o Aquaman, né? Eu acho que esse filme daí não precisaria... Eu não sinto a necessidade de ter um filme do Batman do Ben Affleck antes desse filme do Batman vs Superman. Mas eu acho que... Não sei, vamos ver depois do filme, né? Mas a minha impressão... Não teve. Da Mulher Maravilha teve, não teve? Não teve nem Mulher Maravilha, nem... É, tá começando agora. O primeiro que teve desse negócio foi o do Superman. Ah, o que vai combar com o que vai ser o Liga da Justiça. Não, porque a gente já tá teve filmes não, grandes. Não, a gente... Não, do Batman teve 1 milhão, mas nenhum deles é do Ben Affleck, que é esse que vai ter agora. Essa... Eu tinha a impressão que o filme do Aquaman já tinha saído do Calcão. Não, nossa, você... É que eu vi ele caracterizado. Você tá muito por fora, né? Eu tô por fora, eu vi umas fotos dele caracterizado. Não, a única coisa que teve até hoje foi o filme do Superman, que já foi baseado nesse universo, né? Começou agora. Do mesma forma que o Iron Man foi o primeiro filme da Marvel, do universo da Marvel agora, o do Superman foi o primeiro. Inclusive, o pessoal fez uns gifs, umas montagens também, pegando cenas do filme do Superman com o trailer, que vai mostrar o que é que o Bruce Wayne estava fazendo em Metrópolis durante o ataque do Zod em Metrópolis. Aí dá pra ver por outro ângulo, assim, as mesmas coisas acontecendo. É bem interessante, então. Mas vamos ver, né? Eu ainda acho que pode ser interessante. Mas, eu me lembro que eu também, quando... Na época que teve o filme do Batman, o Dark Knight, né? Eu lembro que eu também achava muito esquisito eles quererem colocar naquele filme o Duas Caras, né? Quando começaram a falar, que eu disse, ué, esse filme é o do Coringa, né? Mas no fim, eu acho que ficou bom. Quando teve o Duas Caras lá, não ficou... Na minha opinião, não ficou disputando tanta atenção Duas Caras e o Coringa. Eu acho que os dois se encaixaram muito bem, né? Vamos ver se eles conseguem fazer isso também com os heróis, né? Mulher Maravilha, o Aquaman... sei lá, cara. É só isso que eu acho que vai ficar meio... apertado aí pra apresentar essa galera. Porque então, na verdade, esse filme vai ser a introdução pro filme da Mulher Maravilha e do filme do Aquaman. É, eu não sei. Vamos ver. Provavelmente. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, mande para contato@gaveteiro.com. E a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau. Dá outro tchau, se você já. Tchau. Se você já.